Você me quer livre, eu sou guardiã. Você me quer virgem, eu sou cortesã. Quase sempre exorcizo pra me transformar em xamã. Você me quer tribo, eu não sou do seu clã. Quando tudo é cinza, sou um camaleão. Você me quer brisa, sou como um furacão. Quando tudo se torna um fastio, meu entorno é só diversão. Sua paciência por um fio, minha ausência de pavão. Presente mesmo quando não, não. Presente mesmo quando não. Presente mesmo quando não, não. Presente mesmo quando não. Você me quer livre, eu sou guardião. Você me quer virgem, eu sou cortesão. Você sempre precisa e eu sou de ocasião. Enquanto você ameniza, eu descarrego a tensão. Quando tudo é cinza, sou um camaleão. Você me quer rio, eu oceano vazão. Quando tudo se torna um fastio, meu entorno é só diversão. Sua paciência por um